sobreviver a sua radiação e pegar em sua mão, minha garota nuclear. Mesmo que eu pegue câncer, eu preciso te pegar, minha garota me alimentar. Seu reator explodiu de tanto você querer sair. Terroristas querem te usar, mas o seu lixo tóxico dá pra lhes matar. Minha garota nuclear, Fukushima e Chernobyl.